Aeronave Curitiba, autorizado 360, via Pesulu 44. Decola 10, curva direita, saída é Adael, Leda, Eudes. O controle, Salvador, operem 1208, será 5522, proteja. Curitiba 360, Pesulu 44, decolada 10, curva direita, Adael, Leda, Eudes. 208 é o controle, acionando 5522. Correto, quando pronto, sumi posicionamento no 09. São 118, 2 horas e 30, alternando Natal. Confirmando pelo B? 118. 118, sim, se prossegue táxi até através de 06. Irá aguardar então o Boeing da WebJet após o mesmo, prosseguindo via Índia e Alfa até o ponto de espera quando então se chama a torre em 1186. O ajuste 10119. Ok, segue até através 06, após a sigla web, Índia e Alfa 186 no ponto de espera. Paulo Leve, 5-8 na ONU, está pronto para o táxi. 1-3-4, voável, 4 horas e 100, alterna com fins. Fala, copiou, 5-8 na ONU. 5-8 na ONU, via Indy Alpha até o ponto de espera, quando então chama a torre no 186, bom voo. Indy Alpha, 286, 5-8 na ONU, obrigado, bom dia. Salvador Web 5-8 na ONU, ponto de espera, 1-0, pronto. 5-8 na ONU, ali mantém. Ali mantém, 5-8 na ONU. Agiliza, autorizado, ingresso da colagem, o vento Salvador, calmo. Autorizado da colagem, leve 5-8 na ONU. Autorizado, X-Ray, Gol 982. 982, torre 186. 86. Salvador, bom dia, Gol 982, estabilizado ali, X-Ray no 0. 982, continue, aguarde pista livre, ajuste 1019. 19 aguardando, 982. Bom dia, Xangai 6312, ponto de espera, pronto. Espera 6312. Mapeando, ponto de espera. Fala Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Confirme. Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, prossiga. Centro da informação Índia, solicita corredor forte do 1503. Chame solo 1219. A data chame solo 1219 para a cópia. 1982, pouso autorizado 990, 280 graus, 29. Lembre pouso 90, gol 982. Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, vai número 2, aguarde. Papa Hotel Delta, o solo pro Cia? Tá com informação Índia, solicita corredor forte do Vicky Svet. O faz o que encontra? Bate da bata. Da bata? Lima, aqui. Maria, web, campo 8 na hora, Maria. Web 58 na ONU, contato radar, suba 360. Suba 360, 58 na ONU. 208, aciona 0134, cotejo. Aqui você avisado no local, no meu pé, leitura fixa. Então, no 7, com curva esquerda. Controle 1208, aciona 0134, papal, teu dó. Lembra? Exato. Em 1986. Lamento, tá aqui, decolar em semana torre, 1186, a falta dela. 1186. Positivo, 1186. Lima Kilo Bravo, Itapetinga, a radial distância de Salvador? Manga, é radial 242. E a distância? 4, 4. 6312 vai aguardar mais um ponto. Autorizado a linha e mantém. Obrigado. Lateral 6312. Salvador, novamente bom dia, Papa Hotel Delta, está pronto para acionamento no Pátio da Bata. Papa Hotel Delta, autorizado, acionar o ataque. Ataque, pegada de acionamento na porta da porta. Pegou o voo 982. 982, aos 40, direito 1209. Pegou lá. Inga, tome 80 até 40 milhas após o 085, estacionado 5545 e a torre 18000, controle 1208. Forma que está no pátio da Baipó. E, por favor, daria para coordenar junto a torre a possibilidade de decolada 1-0. Ok, sim, são decolada da pista 1-0, saída coral permanece. A saída coral permanece. Vai ser na torre 18B quando para o acionamento. Informe o POB, o Lima Kilo Bravo. Com 8 de POB. Copiado. Então, bom dia, bom 92 de Bruno. Bono para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Eu já táxi, eu estou avisando. Solo, bom dia, Golo 982, Libro. Golo 982, prossegue via Alfa, reportando para a Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, Golo 982. Dia Gol 888, sendo a informação Índia. 888, sua identificação, desça 2 mil pés, ajuste na 019. 1019, Gol. Meia 312, decolada 4. 182, controle 1219. É, confirma a frequência de controle? Correção, 1208. 1208, obrigado. Prossegue então via Juliette para o 04. Juliette 04, Voronave 18. 6312, contato Roberto, voo 58 no 1, chame Recife 1251. Recife 1251, chame 58 no 1. Alô, Chané, 6250 com a Índia, boa tarde, bom dia. 6250, desça para 2003, ajuste no 09. 2019, 6250. Para o TRAX, 98 a bordo, 4 horas, altera no galeão. Via, passo Índia e Alfa, ponto espera, torno 186, estado no 018. Ok, pátio Alfa, chama torre no ponto espera, 3427. Pode ir. 6859, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia, livre por estacionar Sami Taxi. Ok, após a passagem, ele está autorizado, chamando a táxi, 3859. Autorizado o táxi, reporte alinhado e pronto. Autorizado o táxi, reporte na área de pronto, para de greve, então. Voador, chame 639, autorização para São Paulo, Guarulhos, 360. Não foi o Ocha, né? 6319? Afirma. Autorizado, Guarulhos 360, decola 10, curva direita, saída é a da Leda Bridge, intercepta o peso Luno 6, após segue a rota do plano, o controle opera em 1208, aciona 5540, que eu tenho. Seja peso Lua 1-0 após conforme 208-5140, obrigado, eu chamei a 39. Confirma o nível? 360. Correto, quando pronto, chamei posicionamento no 05. Tá valendo. Pelo November, nós temos um plano vencido para as 11h40, foi realizado alguma DLA? Com a IS, nós temos o plano para 11h40, deixa eu só coordenar com a IS. Uma pauta, eu devo. Paulo TAN 3859 para o táxi com 129, 4 horas e 30, Altena Campinas. 129, 4 e 30, Campinas via Pátio de Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre 186. Pátio de Alfa, ponto de espera, chama 186, 3259. Cruzeiro Novembro, Teixeira de Freitas, 085, copia? Certo. 3487, autorizado, ali, mantém. Nem mantém, até 3487. Mapa até o Delta, vai prosseguir até quantas milhas, não foi? Ué, Cruzeiro Novembro, é o solo? Eu vou retornar. Quantas milhas aí no Forte, aproximadamente? 12 milhas aproximadamente. Excelente, mantendo, escuta agora a transferência. Mantenha agora a transferência, o capote deu dentro. Delta, chame o controle, 1208. Controle 1208, até a volta, obrigado. É. 3487, autorizado a decolagem, 120 graus, 49. Livre decolagem, 3487. Afastar mais 10 milhas aqui e retorna pelo Forte, a 1500. Gente, Bronco tá na área? Não, tá aqui. Valeu. Controle Salvador, muito bom dia, 354-14, licença informação, Juliette. 5414, voo Vuna, desça 2 mil pés quando pronto, 1018 ajuste. Voa Duna, descendo para 2 mil pés quando pronto, com 1018 no ajuste, grato, 354-14. Voo 888, autorizado LS, 1018 agora. Xané 6250, ajuste 1018, número 2 na aproximação, autorizado ILS. 1018, número 2, viva ILS, 6250. Zero 03, acionamento agora com a torre 1186, ajustando 018, bom voo. 6, 06, PLB, Eco Zulu November. Negacione, reporte táxi. Táxi, ingresso, reporte alinhado na 17. 487, 52, controle. 120, 18, bom voo. 208, obrigado. Motor, eu tô 3, 4, 8, bom dia. São 3487, contato radar sobre a 300. 300, 3487. Você procurou de Dael? Pesado. Está pronto? Não, mais alguns instantes, 3859. Gente. O 3859 agora pronto. 3859 autorizado, ingresso da colagem, 60 graus, 79. Linha cola, tá 3859. Bom dia, Gontri, foi. Dois, continua aguardando, está livre. Aguardando. Compartilhado e pronto, no 7. Autorizado, 190, 180 graus, 79. Livre pouso para o gol. 3859 a 56, controle 1208, bom gol. Obrigado, bom final de semana. Salvador Pierce, good morning, this is Citation, Papo Tango, Mike, papapapa. Mike, papapapa, just confirm your apron, please. Front of aerostat hangar. Roger that. Cleared, here's the near level 430 via Upper Zulu 10, and after that, as your flight plan route, your departure will be from runway 17, and after departure, right turn on dial departure, after dial heading Leda, and after Leda heading Briti. Bravo Romeo India Delta Echo. Salvador Departure Control Frequency 120.8. It's call code 5503. Read it back. Clear to Rio de Janeiro, flight level 430 via Upper Zulu 10. Runway 17 departure, right turn first, and dial departure. After Leda and after Bridge, And Salvador, depart 120.8, call 5503. Read back, correct. Just confirm souls on board, please. I'm not yet ready to engine startup, okay? I report for engine startup. Roger, confirm with tower on frequency 118.6. Mike, Papa, Papa, the Q1A is now 1018. 1018. I will report on 119.6 to engine startup, Mike, Papa, Papa, thank you. 288 no solo de Salvador 57, direito ao livrar, chama solo Leno 21.9. 219 grato, vou no 888. Salvador Xalé 6250, bom dia. Na final baixa até o visual. Afirmativo, tráfego listado, tem livre pouso, pistão 0, vento 170 graus com 05 nós, 6250 da Ocean. Ele pausa, 0 5 0. Eco 090, decola Salvador 58, chama o controle no 20.8, bom voo. Obrigado, tá bom. Controle, Salvador, muito bom dia, do Papatango, Eco 090. Bolo meu, Eco, Pedro Axé, Zona Vila, reporte para levar. Preciso, 90. Quando possível, apurar direto, piscina de freio, radial 208 de Salvador. No momento não será possível, é com a venda, mantenha o corredor cheio. Pronto, na venda. Alfa, reporta antes da Juliette, bom, no foi. Solo, Oxané 63, não na posição 5, Chibete Sanamento. 63, no 1, portão 5, autorizado. Chama ataque, 63, não. Céu Delta, confirme a proa. Tá no corredor forte, sobre o mar. Tá montando proa 245. A intenção é ingressar no circuito via perna do vento da 1-0 e girar passo pela direita da 1-7. Isso assim não atrapalhar ninguém. Pronto, então passou não atrapalhar ninguém. Você vai curvar agora à direita na proa 320 para ingressar no corredor interlagos. Ok, direita 320 para ingressar no corredor interlagos. Paciente, o papal tá dando. Pronto, pra não atrapalhar ninguém. O Eco Zola, confirmando a tropa. Tem direito de frente, é 215. 218, agora, senhor. 218, 218. Confirmo. Prossiga direto, tem direito de frente e aguardando para a subida. Deixa eu apresenta, aguardando a terceira, velho. O Hotel Delta, foi na proa da rotatória, toda rotatória, e junto à torre, só vai obter autorização para ingressar na perna do vento. Positivo, tá presente, então navega direto à rotatória e transfere já pra torre? Aguarde a transferência. Aguarde a transferência então, pra volta dela. Salvador Xané 6250, Lisboa, bom dia. Alguém informa... 8, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, voo no 3-8. 6250, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Romeu, Papa para o Hotel Delta, a intenção é perna do vento para 1-0? Não, a intenção é pouso na 1-7, estou na pegada aqui do Interlagos para a rotatória, estou na prova da rotatória. Afirmativo, tem como encurtar?